ZYJ274, 1310 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Atalaia de Maringá Limitada, Avenida Pedro Táxi, 1864, primeiro andar. Caixa Postal 1300, Jardim Alvorada, Maringá, Paraná.